se inscreve no canal, visualiza porque é mesmo. Menezes, Bute Marcas, Scarloff, meu parceiro Cássio, Thiago Tapetes, Lelé, o CD de Itabaiana. Falta tudo, mano. Por que tá me ligando? Querendo saber aonde eu vou estar. Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar. Eu sou independente, e não lhe devo nem satisfação. Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não. Você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. Você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. Neto Divulgações, Marcos Júnior Esporte Neto, supervisor estourado, Kiko Esporte Neto. Por que tá me ligando? Querendo saber aonde eu vou estar. Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar. Eu sou independente, se não lhe devo nem satisfação. Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não. Você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. Você não manda em mim, eu vou te mostrar. Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar. É o bicho, é o trem, tem pra ninguém. Se foi sucesso, eu boto no repertório. Bebendo mais um boizinho, ao vivo em Maceió. Se inscreve no canal, visualiza porque é mídia, divulgando tudo. É o bicho, é o trem, tem pra ninguém. Quarto, na cama do travesseiro, sushi dentro do lugar. Deixa o rádio ligado, tá na hora, é agora. Essa música que vai tocar. Não atende o telefone, tá online, não responde. Eu aqui não estou. Visualiza porque é mídia, divulgando tudo. É o bicho, é o trem, tem pra ninguém. Arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, que eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Antes eu bebia, tô bebendo mais. Vai doer, faz de esquecer. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Tá doendo demais. Essa vai pra galera de São Paulo, meu parceiro Murilo Soares, tamo junto. Alô, Crescinho da Inovare, puxa. Não atende o telefone, tá online, não responde. Eu aqui tão só. Outra vez o desespero arrebenta o meu peito. Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, que eu sei que não sou capaz. Esqueceu o amor que você faz. Antes eu bebia, tô bebendo mais. Vai doer, capaz de esquecer. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Tá doendo demais. burro demais. Visualiza porque é mídia, divulgando tudo. É o bicho, é o trem, tem pra ninguém.